Jesus, o Messias, desceu lá do céu e foi no Natal quando o mundo nasceu. Alegre e feliz eu me devo sentir, pois ele é o bom rei que nos veio remir. Jesus, o Messias, não quis aqui ter um berço vazio e na vida prazer, mas na manjedoura nasceu meu Jesus. Quando eu